off runway 28 ready with the runway inside, with the traffic inside. Roger, turn 3179 after the traffic on final, clear to line up and maintain. After traffic, line up and maintain, 3179. Do 8264. Controle Salvador, bom dia para Tango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, bom dia, contato radar, saída Momo, suba nível 220. Ascensão 220 na Momo, está livre da restrição, confirme, senhorita, para o Mike Charlie Alpha. Livre. Grato, Mike Charlie Alpha. Zona 53, controle 119, decimal 35, decolado ao 119. Então 3153, mantendo pro até 3 mil pés após ver gole, subindo ao 380. 380, 3 mil após gole, 3153. Para ingresso do corredor Interlagos, visual com campo, November Yankee Mike. November Yankee Mike, torre 186. No 86, November Yankee Mike. Oi, Salvador, bom dia, passando November Yankee Mike. November Yankee Mike, ajuste no 0 no 4, chame vertical da rotatória, November Yankee Mike. Gente, no 0 no 4, chamará na vertical da rotatória, Yankee Mike. Então 3663, chama o solo 1219, 1219, decimal 9, libera a pista, 3663. Solo 1219, então 3663. Controle Salvador, muito bom dia, então 3259, informação Juliette. Solo Salvador, bom dia, TAN 3663, livrou na Eco, não se escuta. 3663, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, TAN 3663. 1923, bom dia, 360 do repetitivo para Guarulhos, saída prevista, Gole, Eval, eu desaguarde cópia. Gole, Eval, 360, obrigado. Oscar, prossiga. Romeu, até Oscar, prossiga. Possíveis sinais de pouso. Vitor, Quebec, Golf, controle. Quando possível, sinais de pouso. Vamos. 1605, desça 2 mil pés, estado no 014, autorizado LS, reporte localizador. Ótimo, descendo 2 mil, estado 1014, autorizado LS, formado estabilizado, 28, gol 605. Two 179 airborne at 21, contact 119 at the small 35 zone. 119-35, bye, thank you. Aqui é o Delta, controle. Tem Oscar, prossiga. Confirma, nível 065, Romeu até Oscar. Afirmativo, vamos. Gente, aguarde cópia. Aguardo. Prossiga, Quebec Golf. Copiado, 1230, Quebec Golf. Salvador, departure control, desistant 3179, over. Country 179, radar contact, time level 360 on Gold Departure. Okay, Gold Departure, flying Golf right now, climb through 360. Tá, 3153, agora com o centro Recife. 1288-264. Confirme para o 3153. A frequência do centro Recife, 1288-264. Tá, 3153. 3188-264-3153. 360 via Upper Whisky 50. Saída Gole, Eval, Eudes. Decola da 28. Mantém pro até 3 mil pés. Primeira curva à esquerda. Controle 119.35. Aciona 5535. Coteja. Autorizado nível de voo 360, Upper Whisky 50, Gole, Eval, Eudes. Decola, mantém pro até 3 mil. Primeira curva à esquerda. 1935. Controle 5535. Transponder Gol 1923. Bola 923, cotejamento correto, eu chamo para pushback sonamento. 053, 8, 9. 93, Ilha Zona 7, no frame fixo, November Yankee Mike. 92, 70 graus, 62 nós, livre pouso no 7, November Yankee Mike. Gente, livre pouso no 7, Yankee Mike. Estabiliza LS com o campo à vista, gol 605. 605, complexo LS, torre 186. 186, torre, gol 605. Dan 3859, desça 2 mil pés, estado no 014, autorizado LS, reporte localizador. Reportar a localizadora, 8059. 980, ready for pushback at gate 11. 980, clear to push and start, call ready for taxi. Clear to push, American 980. O solo gol 923, é, confirmando a saída, vai ser a Gole até a posição Eval e Eval direto Eudes? Afirmativo. Okay, obrigado. 270 graus, 629, ajuste 614, últimos 90 metros da pista 28, interditados. Gente, o 620 formará a final normal, já está embaixo e travado. Papatango, Vitor, Quebec, Golf, agora livrando a terminal, Samil Centro, Recife. 1268-52545. 26, confirme o estacionamento. Estaciona a frequência livre, bom dia, November Yankee Mike. Alfa, Alfa, Delta, reporte visual com a 17. Delta. 605, livre pouso, pista 28, 270 graus, 629. Livre pouso na 28, gol 605. Controle mais tempo delta, através de Iguaçu. E que é com delta, agora com a torre no 186. 1186, é com delta. Torre Salvador, papapá, mais que Eco Delta. Mike Eco Delta, circuito pela direita da pista no 7, informe prontuário de avanço, Mike Eco Delta. É, para a pista no 7, confirme pronto para o quê? Reporte pronto para girar base. Afirmativo, reportará para girar base, Eco Delta. Sun 3179, correction, Sun 3179. Call now Receive Center on frequency 1288 and if unable, 1264. Receive Center 128.8, backup 126.4, Sun 3179. The log, obrigado. Mike Charlie Alpha, agora com o Centro Recife. 1-288-264. 288-264, grato, Machalão. B05, solo aos 29, 121, decimal 9, a liberar. 219, a liberar. Eco Delta livre de abate, semifinal da pista 17. Eco Delta, chamará na final, baixado por abate. B05, bem-vindo a Salvador, táxi via parte 3, reposta para ingresso, parte principal. Parte 3, chamada para ingresso, zero. American 980 is ready for taxi. Terceiro taxi vai a Alpha and Juliet. Alpha 3104, hold short on 828, tower on frequency 118.60. Confirm how many people do you have on board? Okay, via Juliet, Alpha runway 28 at the end, tower 118.6, and stand by with the passengers, American 980. Okay, continue your text and hold short, you'll tell me how many people you have. Okay, stand by. 05, agiliza o táxi, ingresso pro portão 3. Posição 360, táxi do América. Sim, agiliza o seu táxi. Sinal de LF Torre 1186, então 3859. Isso, 3859, vai chamar a torre agora, 18:30, obrigado, bom dia. Já. Sua Boeing, perto do parking, gate 03. Okay, we'll give way to the 737 parking at gate 03, American 980. 3859, o vento 280 graus, meia dúzia nós, ajuste no 0 no 4, últimos 90 metros da pista 28. Registrados? Informe baixar e travar. Informaremos assim que baixar e travar, 3859. Mike Eco Delta, solos 32, até a próxima decolagem, Mike Eco Delta. Ground American 980, we have passengers 193, 193. Okay, 193 passengers. And how many crew? Okay, we have 184, 184 passengers and 9 crew. Okay, all people is 193. Continue your taxi and hotshot tower 118.6. Have a good trip. Thank you very much, American 980. Ground. American 980, go ahead. American 980, takeoff runway 28, maintain runway heading until passing flight level 030. Okay, runway 28, runway heading until flight level 030 before making right turn. So, ST030, clear around departure. Okay, after flight level 030, on the then cleared a round departure. American 980. Yes, sir. Ace Delta. And ground American 980, we have a correction on the passengers. Passengers is 147. 147 on the passengers and 9 crew members. Okay, 147 passengers plus 9. Yes, sorry about that. Thank you. Solas 37, chama 121 decimal 9. Livra na Delta e 219, obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, bom dia, TAN 3859, livrando na Delta. 3859, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa, Juliette 8. Firme. O Alfa Alfa Delta solicita aqui o 360, perdeu o altitude. 923, ou 4. Portão 4 autorizado, reporte táxi. Reportará. Touchdown, American. High 8 was ready. American 980, clear to line up and take off runway 28 to wind 270 degrees at 06 knots. Hold on, clear for line up and take off on runway 28, American 98. Thank you. Salvador, bom dia, TAM 3660. Confirme. TAM 3663, TAM 3663. Ciente da informação, quilo, autorização de tráfego 380 Guarulhos, está pronto para cópia. TAM é 3 ou 38? Afirma, senhor. 38, aguarde coordenação, pronto. Cópia. Aguarda, TAM 3663. Zero, airborne at 41, contact 119.35. So long. So long, my name. Pull Alpha Alpha Delta. Torre 186, Alpha Alpha Delta. Torre 186. Archer American 980 is passing 20 for 30 right turn to 370. Salvador, Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, torre 186. Desculpa, senhor. O Alfa, Alfa Delta. 980 is with you. Quem mandou Alfa, Alfa Delta? Afirmo. Alfa, Alfa Delta, vento 250 graus, meia dúzia nós, ajuste meio 14, livre pouso, pista no 7, Alfa, Alfa Delta. Delta. Passing 30 for 370, coming right turn, American 980. 5534. Squawking 5534, flash. Não. 424, Galeão, só não consegui confirmar o POB. 72. Ok, 72. Táxi via Juliette, Espartão, Índia Alfa, 1014 no ajuste, 18.6.0. Índia Alfa, no ponto espera, 18.6, torre gol no 923. Acabou o Alfa Alfa Delta. Livre pouso, Alfa Alfa Delta, 250 graus, meia dúzia nós. Delta. America 980, call now receive center on frequency 12685 and if unable 12545. 12685 or 1316 or 1255. Thank you. American 980. Ciao ciao. The alternative, the frequency is 12545. 25 seconds. Thank you. Ciao. Ciao. Autorizado, informe livrando a pista, Alfa Alfa Delta. Delta. Foxtrot, prossiga. Foxtrot, qual é o setor do voo? Ciente, Foxtrot número 2 para cópia. Lima Mike Fox, prossiga. Vou falar de Fox do Pátio da Mata, senhor. Estou a notificação. Notificação chegou no sistema, mas só chegou o grupo de Zulu. Pra onde é que o senhor vai? Praia do Forte, grupo Zulu. Praia do Forte, 500 pés, o terceiro para a cópia. Qual o pátio do Lima Mike Fox Trot? O Pátio da Mata, aguardando para a cópia do Lima Mike Fox Trot. Gente, na bata. Alfa Delta, bom dia. Luiz, aguarde cópia.